clube real. Guerra fria, silêncio, big funeral. A tristeza impera, pra muitos é normal. Mas não desisto desse jeito, eu vou atrás da paz. Elementos da terra, desisti jamais. Manter a fé, acreditar que tudo é possível. Infinito, sem blefe, objetivo. Difícil, mas temos que lutar. Ser brasileiro nesse inferno não é fácil. Tem que superar, prosperar, dias melhores, conquistar. Progredir, insistir, investir, despertar. Temos que acordar, nos unir, criticar. Não é um sonho, é fato, esperança no ar. Basta de hipocrisia, impunidade dia a dia. Acordar, ver o sol, poder brindar, viver a vida. Quero sair para ver o sol. Quero sair para ver o sol. Quero sair para ver o sol. Quero sair para ver o sol. Eu tenho medo de acordar e não ver o mar. Eu tenho medo de dormir e não estar aqui. Tenho medo de sonhar e não ver o sol. Ter fracassado na missão que deram pra cumprir. Olhar por mim, transmitir, é só deixar fluir. Mensagem positiva para alguém ouvir. Refletir, buscar a paz, poder sorrir. Não se entregar, acreditar e não se punir. Brindar a vida sem fantasma, sem hipocrisia. Virar refém na escuridão, isso não me fascina. Levar amor onde não há, buscar conquistas. Alternativa, escolha a mesma sintonia. Ver as crianças com futuro longe de chacinas. Vencer no estudo, se formar, ser doutor um dia. Ter orgulho de seus atos, lição de vida. Família unida, progresso, pense e não desista. Quero sair para ver o sol. Quero sair para ver o sol. Quero sair para ver o sol. Quero sair para ver o sol. Quero sair, quero rimar, quero te olhar, quero viver, quero respirar. Quero enlouquecer, quero estar dentro de você. Quero andar, quero sorrir, quero poder escolher. Quero errar, quero acertar, quero pagar para ver. Quero mostrar elevada sempre a minha autoestima. Contribuir de alguma forma através da minha rima. Pensar, raciocinar, me manter sempre ativo. Correr pelo certo para não parar no presídio. Quero sair para ver o sol.